É um beco sem saída. Não tem saída, sim. É só seguir em frente. ProRevolta.com.br. Não erre, digite o endereço, clique pra entrar. Carga pesada. Cabal em casa. Quente como brasa. Vamos fazer acontecer então. Pro Hip Hop é a família. Os loucos motivados na trilha. Locomotiva que não descarrilha. Então põe o carvão no forno que a carga é pesada. Põe o fogo no jogo morno com a carga levada. Até o seu estado com o microfone ligado. Eu fico mais ocupado que telefone quebrado. Tomo cuidado, vejo falsos no retrovisor. A vida não é fácil, bem que o doutor avisou. Quando eu nasci, acreditava em saci. Hoje eu só creio vendo, falsifique o seu chassi. Pra entender, tem que ler nas entrelinhas. E por favor, não me confunda com as estrelinhas. Não. Se eu tenho os pés no chão, valeu a força, G. E é claro, meus irmãos, valeu a força, P. Rima, Jeffen e os loucos que reforçam a voz. Cabal, profissional, agora é nós. ProRevolta.com.br. Não erre, digite o endereço, clique pra entrar. ProRevolta.com.br. Som BR, nossa casa, sua casa, é só chegar. ProRevolta.com.br. Não erre, digite o endereço, clique pra entrar. ProRevolta.com.br. Som AR. Salve meus manos, Freitas, Veiga e Salazar. Carga pesada.